Fique mais com os aditivos Vodafone. Se fala muito aos fins de semana, junta ao seu tarifário o aditivo fim de semana e fala 0 cêntimos na rede Vodafone. Ligue grátis 1277 e saiba como. Viva o momento. Now. Vodafone. Ouça lá. Já tem um plano B para a sua vida? Não acredito. Não acredito. Olha para mim. Olha-me nos olhos e diz que não me amas. Vês? Vês? Não consegues. Eu sabia. Agora com o sapo é assim. Não há compromissos. Novo Sapo ADSL Free. Entra na banda larga sem carregamentos obrigatórios. Sapo ADSL, viva a sapar. Liga já 1600. Volta para mim. Assim, aos saltinhos. Já tens um plano B para a tua vida? E meia-noite, estamos nas horas do António Sérgio. Boa noite. Olá, é verdade. Boa noite. Por aí correu tudo bem. Já sei que a Páscoa foi um êxito. Não é? É tão calórico, António Sérgio. Ele está a falar com este cinismo porque acaba de me confessar que resistiu aos chocolates, às amêndoas, ao pão de ló, ao folar. Como é que é possível? E assim tu te mantens em forma, pronto, já sabemos. Muito provavelmente. Mar de Santos, eu deixo-te o desejo que penso ser como o nosso auditório de uma noite muito feliz. É? E a promessa com certeza, e ouvir-te. E a promessa de voltares amanhã às antenas logo a seguir ao João Vaz, ok? Exatamente. Isto depois de te invejar só mais uns minutos, tá? Ok, toca animar. Boa noite. Então. Mal. Oi, sei lá. Já tem um plano B para a sua vida? Há mil e uma maneiras de beber um café. Pingado, à italiana, carioca, garoto, curto. Mas só há uma maneira de fazer a sua pausa para café. Coffee Break. Coffee Break. Com João Vaz. De segunda à sexta, às 5h20 da tarde. Escolha um ano marcante da sua vida para acompanhar o café. Vá a radiocomercial.clix.pt. Já tens um plano B para a tua vida? Aparecemos por aqui nas antenas da Rádio Comercial, com a certeza de ser para todo o país, entre a meia-noite ou um pouquinho mais, e às 3. António Sérgio, nas horas. comercial, as horas de António Sérgio, a edição de terça-feira, convosco por aqui até às 3. Ben Harper nas inaugurações sonoras com Butterway, e porque não também com o título tema do seu novo duplo álbum Both Sides of the Gun. Títulos Butterway, o próprio título, tema do novo álbum é duplo, Both Sides of the Gun. Os sons inaugurais de uma tripla hora, António Sérgio, nas antenas da Rádio Comercial. Sejam bem-vindos. Você já os conhece há anos, mas nunca os ouviu assim. A Rádio Comercial apresenta o regresso dos Live Songs from Black Mountain. Um disco com a garantia Rádio Comercial. Rádio Comercial, por aqui começa uma série de 7 músicas. A oferta Ótimos segue. O que sentes? Can I come with you? das soltas da primeira de 3 horas de António Sérgio na Calma, António Sérgio na Rádio Comercial até às 3 e também na primeira série de 7 músicas em oferta ótimos foi um excerto do último álbum dos Allegiant Field, Bum Raps and Love Taps. Do repertório dos franceses Air, How Does It Make You Feel? Mas é um tratamento de Adrian Sherwood. So, how does this make you feel? How does it make?

não fosse o seu timbre muito próprio, ninguém acreditaria, mas é mesmo Bruce Springsteen. É um aperitivo para um álbum a surgir em breve e o single chama-se Pay Me My Money Down. Warren Zevon. Pequena visita pela grande canção norte-americana através de Bruce e Warren. Neste caso, Am I Right Here? With Jesus and John Wayne, I was waiting for a chariot. They were waiting for a train, and the sky was full of carrion. I'll take the bazooma, sent Jesus to Mary, and that's the pretend to you. Was changeless. We galloped through blue bonnets. I was wrestling with an angel. You were working on a sonnet. You said, I believe the seraphim will gather up my pendo and carry me away, Jim, across the San Jacinto. My ride's here. Toca Animar, com a Rádio Comercial. Há pouco Warren Zevon, My Ride Is Here, e também, neste caso, os Lamb Chop, para completar a tal pequena viagem por grandes canções ou grandes compositores da América do Norte, de um tempo e do outro. Lamb Chop, The Old Matchbox Trick, a finalizar a oferta de 7 músicas ótimos. Segue o que sentes. Last time I came here, came down with the fever. Next day it was gone, with the suddenness of its arrival. When we all were much younger, were we really different? In the really real world, we knew. In the really real world, last night I saw the sunrise over sleepy Barcelona, riding in a bus with the road crew from Embrace. Everyone was sleeping, noticed a reflection, and saw the age upon my face. And saw the age. Remember waking up in Christensen, was gagging on my toothbrush as it wiped across my tongue. Removed the drunken sailor, paid his bar and porno bill. Gonna have to fucking hose him down. Clarity isn't blinding. Where's the befuddled middleman? The gentle goofus with his comedy and wit. Spaced out in the crowd, the cramped and the cluttered, falls from his finger to your hair. Falls from your finger to his hand. The unsteadiness, the lopsided conversation makes a solid place to rest. Arms and thoughts upon. Arms and thoughts upon. Drop old ou melhor, The Old Matchbox. Aliás, Matchbox Trick. A recuperação de um velho álbum que se dedicava a canções de Vic Chestnut, Sweet Relief No. 2, o próprio Vic e Victoria Williams em God Is Good. Can't be damnable.

escassos 10 minutos da uma, a triple hora de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial foi No Tomorrow para os Orson. As rubricas fixas regressam, como é hábito, à terça. A primeira a acontecer é já na segunda hora e cerca da 1h40, viagem downtown. Depois, logo após as duas, há Debaixo da Língua. E semana fora, nós vamos anunciando. Orson, No Tomorrow. Ken, Is It Any Wonder? Podem ter desligado as guitarras da corrente, mas esta vai ser uma digressão cheia de energia. Blind Zero, Confidências 2006, a digressão acústica. Dia 21 no Cine Teatro de Castro Verde. Dia 22 no Centro Cultural do Cartaz. Ganhe convites em radiocomercial.clix.pt com a garantia. Demonstrate and replicate to set the tone. Toma banho de luar aos sábados na Rádio Comercial. É tempo para a Fala da Tribo. Demonstrate and replicate to set the tone. Sit back and wait. Tal tem sido a azáfama da agenda que, de repente, se descobriu haverem ou existirem dois tópicos simultâneos numa mesma sexta-feira. É assunto para se resolver dentro da Fala da Tribo. Mas aí na calha estão tópicos muito especiais, como, por exemplo, o erro e também

Rádio Comercial para todo o país, de terça a sábado entre a meia-noite e as três. António Sérgio, nas horas. comercial para todo o país. Inauguração da hora com o Trio Jubrin e o tema Message. Inauguração. Solane, quanto baste. Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to Antonio Sergio. Goodbye, uma das ofertas na fase de arranque de mais uma hora de António Sérgio na Rádio Comercial para Placebo, o álbum Mads, o single Song to Say Goodbye, Broken Promise, para voltarmos a experimentar a notável parceria de Michael Stipe com Brian Molko. Sweet.

when you fall for her, when you fall for her, and then we move so far, then we move so far. Apenas mais uma inscrição na agenda dos nomes novos, os Rivulets com Can't I Wonder. Spoon agora sim. I got to believe it come for rock and roll. Ooh.

a Rádio Comercial com as horas de António Sérgio, meia-noite 3, terça a sábado. Das nossas horas com debaixo da língua. Aquele louco Andrew Rollins acompanhou-nos ao longo de 3 semanas. Era a altura de mudar e mudou-se de registro por completo. Desta vez, um álbum chamado La Compagnie des Anges e Stéphane Delic e o seu acordeon diatónico. Thank you.

consider minus plan of attack. Think I'm gonna sack the whole board of trustees, all those dark coyotes and the B-17s. And I swear this time, yeah, this time, it blows back to the 70s. And this time, I'm playing right of the Valkyries with no semblance of grace. And they're acting on vagaries with the violent proclivities. And they're playing right. Playing right, right, right of the Valkyries. So vain, so vain, so vain. All along the day, instead of thinking about my plan of attack, I think I'm gonna sack the whole board of trustees, all those Don Quixotes and the B-17s. And I swear this time it blows back to the 70s. And this time I'm playing right at the Valkyries with no semblance of grace or ease. Now they're acting on vagaries with the violent proclivities, and they're playing right. And they're playing right. De country, é o mês de colher de country em vez de colher de blues. Maio será assim de blues. A colher de country continua esta semana a abraçar com intensidade a memória de Johnny Cash e da caixa preta Unearthed. Aqui em mini destaque na última hora das horas de António Sérgio. E deixem-nos voltar atrás para não roubar o tema. Andrew Bird and the Mysterious Production of Eggs. Eggs. Overprescribed under the mister, we had survived to turn on a history channel and ask our esteemed panel why are we alive. And here's how they replied: yo, what happens when two substances collide? And by all accounts you really should have died. Yes. It's the nervous circumotion of the head to the left. It's a nervous circumotion of the head to the left of the what? The head to the left. So exercise yourselves till you're bereft. Cause it's a nervous tick motion of the head to the left of the, to the. Motion of the head to the left. A nervous tick motion of the head. Over-imbibed under the mister, barely alive, we cover the blisters in flannel, though the words we speak are banal. Now one of them's a lie, now one of them's a lie. What happens when two substances collide? And by all accounts, you really should have done. Terceira e última hora de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial, a edição de terça-feira. Um destaque porque tínhamos de aproveitar Andrew Bird and the Mysterious Production of Eggs. Hope it won't hurt too bad. My dewy-eyed, dizzy brow, what is trying? Swapping your blood with formaldehyde. What monsters are tall? Monsters who walk the earth. And she says, I like long walks and sci-fi movies. You're 6 foot tall and East Coast bred. Someone and I, we can get together. And I wanna tie your wrists with leather and drill a tiny hole into your head. Measuring cups, and we'll play a new game. Come to the front of the class, and we'll measure your brain. We'll give you a complex, and we'll give it a name. Get out your measuring cups, and we'll play a new game. Can't have the cream when the crop and the cream are the same. Liquid gas, no more than the glass will contain. When you talk about the hand of glory, a tale that's rather grim and gory, is it just another children's story? It's been declawed. In the tales of brothers grim and gory, you've been outlawed. They're gonna make you start over. You don't wanna start over. Put your backpack on your shoulder. Be the good little soldier. Take your places now, cause we're all predisposed. Measuring cups, play a new game. Front of the class, measure your brain. Give you a complex and we'll give it a name. Oh, no. When you talk about a hand of glory, a tale that's rather grim and gory, is it just another children's story? It's been declawed. The tales of brothers grim and gory have been outlawed. Backpack on your shoulder. Be the good little soldier. It's no different when you're older. You're predisposed. That's all for questions. Now the case is closed. Já está encontrado o segundo filho da nação. O David Norte, de 7 anos, vai entrar em campo com a seleção nacional em pleno Mundial de Futebol. Quando soube, a sua reação foi... David, estás aí ou não? David, vais ao Mundial de Futebol, diz qualquer coisa. Pois, David, nós percebemos. Entrar em campo com Cristiano Ronaldo é coisa para se ficar sem palavras. A Rádio Comercial e a McDonald's ainda vão escolher mais duas crianças para viverem um momento único de entrar no relvado com os craques. Se o seu filho ou a sua filha tem entre 6 e 10 anos, tem aqui a oportunidade de uma vida. É só ouvir o Pedro Ribeiro de manhã para saber como. O seu filho ou filha no Mundial, não na bancada, mas no relvado, para que possa dizer I'm loving it. Rádio Comercial. Toca animar. Preciso mesmo de companhia. Tem que estar sempre, sempre, sempre, constantemente ao pé de mim. Have a nice day. Have a nice day. Toca

100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's very hard to kick against the pricks. In measured penny weight and 100 pounds, when the man comes around. A chamada Caixa Preta de genérico Unearthed tem 5 CDs, daí ter-nos sido tão longa e continuar a ser longa a peregrinação pelo repertório de Johnny Cash, neste caso de Unearthed. Recuperamos hoje ainda The Man Comes Around numa early version, praticamente um take de ensaio, que fazia parte do álbum Redemption Songs. Hoje, finalmente, entramos naquilo que é a grande dedicatória de Johnny Cash às canções da sua memória juvenil, My Mother's Hymn Book. I have heard of a land on a far away strand, 'tis a beautiful home of the soul, built by Jesus on high, where we never shall die. 'Tis a land where we'll never grow old, never grow old, where we'll never grow old, in a land where we'll never grow old. Never grow old, where we'll never grow old, in a land where we'll never grow old. In that beautiful home, where we'll never more roam, we shall be in that sweet by and by. Happy praise to the King, through eternity ring, 'tis a land where we never shall die. Never grow old, where we'll never grow old, 'tis a land where we'll never grow old. Never grow old, where we'll never grow old, 'tis a land where we'll never grow old. When our work here is done, and our life's crown is won, and our troubles and trials are o'er, all our sorrow will end, and our voices will blend with the loved ones who've gone on before. Never grow old, where we'll never grow old, in a land where we'll never grow old. Never grow old, where we'll never grow old, in a land where we'll never grow old. Never grow old, where we'll never grow old, 'tis a land where we'll never grow old. Never grow old, where we'll never grow old,